Oxandemia 074, oceano de fixação, desce ao nível de voo 080, chegada a máxima. Oi, sabe, Oxandemia 074. Do 462, só no zono 4, libera direito do zono decimal 1. Direita 211, azul 4062. Salve 276, gol, fugindo. Bônus 098, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1, 00 graus, no 2 não. Autorizado. Autorizado, pista no 0, vento 1, 00 graus, no 1 no autorizado, pouso na pista no 0, gol 9236. Acerto. 334, sul, e 1 no 8, decimal 95, com pouso. Esperado, sim, obrigado. 9208. 9208, boa noite. 2 Salvador, gol 9334, boa noite, passando 366. Serra Vitor 366 para completar a final RNAVE, reporta no 366. Gol 962. Salvador, boa noite, gol no 098. Gol no 098, contato rodando decolagem, sobe via nível 370, sai da PUC. Sobe 370, 098. No 3398, autorizado, descida para 4 mil pés, ajuste no 0, 1 no 5. Prova 276, solo 17, libera direito, 211, solo. A direita 211, boa, 9276. Conos 334, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 1, 0 grau, 099. Ele pouso, com na 334. 1172. Uno, 1172, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Obrigado. São 3398, autorizado descida para 2.500 pés, o ajuste no 0 no 5, sem aviso 366, autorizado final do RNAV. 2.500 pés, 1 no 0 no 5, 366, reportará estabilizado, para 3398. Para bloqueando o seu cenário, 674. É 074, autorizado descida até 4.000, no 0 no 5, ajuste. 4 no 0 no 0 no 5, ajuste. Solo 2-0, libera direito, 2-1-1. 2-1-1, obrigado. Chegou o 9098. Consigo o 10-98. E a gente pode voar de fácil? Consegue controlar o acesso? Aguarde um instante, por gentileza. Obrigado. ONU 172, posto autorizado, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Posto autorizado, ONU 172. Uno 098, autorizado, equipada presente, porém restrito, nível 350. Positivo, equipada, nível 350, 098. 098, chamo centro, frequência 126, decimal 85, secundária 12545, bom voo. 12545, boa noite. A 3398, torre 1 no 8, decimal 95, composto. 295, boa. Chamei a 0074, dá para 2.500 pés, ajuste no 0 no 5, produto servido 366, autorizado para o Reginaldo. 2.500 pés, 1.500, dá para o Reginaldo, eu chamei a 0074. No 172, solo 24, libera direito, 21-1. Direito, 21-1. Torre Salvador, boa noite, está 3398, Serra Vitor 372, baixado travado. 3398, continua aproximação, guarda pista livre. Ok. Azul, escuta da 3398. Três 398, pouso autorizado, pista no zero, vento no 00 graus, no 09. Livre pouso no zero, tá 3398. Estabilizado, RNAV 6074. RNAV 74, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 295, bom. Tudo 1. Oi, Salvador, boa noite. RNAV 6074, estabilizado, RNAV. RNAV 074, continua a aproximação, guarda de pista livre. Guarda de pista livre. M374, pouso autorizado, pista no 0, vento no 00 graus, no 2. Obrigado, pouso no 0, final de 374. Azul 9042, a sua identificação, voa ETAP da presente, destino até o 50050. com o vento puxar 6079. Confirme. Pode confirmar o vento. 110 graus 909. Grato. Essa identificação vai na proa de Serra Vitor 366. Pega o que quiser. Azul 9042, deixa 2506, na proa de Sérvio 366, autorizado a RNAV, em participação de Sérvio 366, estado 9095. Minerva 5. Observa meu voo. Se reporte passando fora de Itapuã, observa meu voo. Sonos 335, aliás, decolagem, sono 0, vento 0, 9, 0, grau, 0, 8, 9. P35, decolou 42, controle Salvador 108. 208, obrigado, Sarita. Bom final de semana. Obrigado, você também. Obrigado. Controle, muito boa noite. É o Gol 9335 que decola? Gol 9335, contatado na decolagem, suba via Árvore para nível de voo 400. Via Árvore para o 400, 335, obrigado. Azul 9042, chame torre 1 na 8 decimal 95. Bono 228, desça 2.500 pés, ajustado 905, autorizado a aeronave que está 90, após passando Serra Vitor 366. 9365 autorizado, vou lá para o Gelefa. Gelefa, obrigado, senhorita. Eu vou para torre 1 na 8, decimal 95. Torre, bate. Torre, papá, o meu hotel, meu golfe. Então, meu golfe para animar? Afirmo. Travessia, depois da final da pista 90, chame para pouso em Rimar. Chamará para pouso, hotel, meu golfe. Azul 4092, 9042, solo 47, solo 211. Boa noite. Voo 9335, chame Recife na frequência 128, caso negativo, 1260. A primária corrigindo é 128.8. Meu Golfo 100 00 graus 099, chame fora do solo. Oi, gente, chame no solo. Chamará a sola controlada, Golfo. QRN, Leandro, Gol 2228. 228, complexo, chame torre 198, decimal 9. 295, obrigado, boa noite. Boa noite, Pouso, autorizado posição 0, tem 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Delta 9904. Espere manter a posição no zero até 9904. E uma antena 0, 9904. Solo 53, espera direito, 2-1-1. A direita, 2-1-8. 2-1-1. 9904, decolagem autorizada no 0, vento no 00 grau, vila 09. Autorizada a decolagem, estão no 0 da 9904. Controle Salvador, tá 3, corrigindo, 9904, acionado 5021. TAM 9904, contato Romano de Decolagem, suba nível de voo 340, direto Leda. Está presente Leda, 340, TAM 3, 9904. Controle ao TAM 9904. TAM 9904, controle. A senhorita poderia coordenar junto ao centro Recife, quando possível, a proa de Opileve ou Ognave para minimizarmos o nosso atraso? Guarde, TAM 9904. Guardando em ascensão 340. 904, ponto 20, se autoriza o seu voar na Pro 8 Mótiva. Está presente Mótiva, 9904. Tango Romeu, Victor Hotel, mantenha a sinal de voo visual 095, ajuste a altímetro 9014, voo direto rotatória, a CA 20 da rotatória, a escuta do controle. Desce, mantenha um no 1500 pés, ajuste a altímetro 1014. Dois a sua notificação via chegada Mário desse mantém 050, justo a última entrou no 0014. boa noite, Ponte Correio 24 e a Fernando Romeo, Ponte Mandeiro. Ponte Correio 24, line up and take off for lane 10, wind 100.090. For line up and take off, runway 10, Ponte Correio 0 do Ponte. Canal Galo 04, chama agora com 3, diz na frequência, 2835, altando 25.1. Aeroportico 024, Airborne 07, contact 1208. 1208, Deus, obrigado. Aeroportico 0 do fundo. Salvador, muito boa noite. Aeroportico 024, Airborne 10, passing 1400 feet. Climb and maintain flight level 350 via Puka departure. Climb and maintain flight level 350 via Puka departure. Portugal 024. Portugal 024, climb and maintain cruise level 3, 0, and fly heading deep body detection. Say again, the altitude of Portugal 024? 330. Climb and maintain flight level 330 and proceed to Zipar intersection at Portugal 024. That's it. Bruno 592, após etapa, voo 0266 para São Paulo 50 em nave, desse mantém 2500 pés e o altímetro 9014. 089. O 9400, confirmação de educação, desde o 9050, vou ir para o São Mare, para acertar a chegada a Mare, completar a via. Sim, minha autorização para a posição Mare, do centro Recife. Sim. Devido a formações, mantenha-se em regra de voo visual, Romeu Victor Hotel, caso não tenha condições de forma controle. Vamos ver o tratado. O aproximação mantém a 0 a 120. Então 99 no 4, decolado 2 no 3, controle 120 decimal 8. É 1208 3 99 no 4. A presidenta se encontra. Então, provavelmente,